nu-mi dezânimi. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. E esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Yes.